Charlie, X-ray autorizado para Belo Horizonte, nível 080. Decola da pista 17, com primeira curva à direita na saída Coral. Após prossegue conforme rota do plano de voo, controle Salvador 120.8, aciona 5473, Romeu Charlie X-ray. Romeu Charlie X-ray, tem direcionamento, chame pronto para táxi. Salvador, muito bom dia. Esse é o TAM 3601, informação Eco, São Paulo, nível 360. TAM 3601, no pronto cópia? Pronto cópia, 3601. TAM 3601 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360. Decola da pista 10 com primeira curva à direita na saída da Euleda Bridge. Uppers Luno 6, até Bravo da Zulua, passe para sair conforme rota do plano. Controle Salvador 120.8, aciona 5504, TAM 3601. Autorizado São Paulo, nível 360, decola da BS, curva direita, 60 da Euleda Bridge, Uppers Luno 6, Belo Horizonte, a partir daí para sair conforme controle Salvador. 208, transfone 5504, TAM 3601. TAM 3601 não correto, chame para pushback seguramente. Alex, é autorizado táxi, aponto para ingresso, visto no site. Alex, é autorizado ingresso, reporta a linha de pronto, como se não seja. Alex, aí, dois. Confirma, já vou abaixo, já vou visual em alta, sim, viu? Sim. Alex, aí, vento 1.0 graus, 1.09, autorizado, é colapso no SESC. Decolado 53, controle 120.8. Controle Salvador, bom dia, o Papadão Romeu, tchau, Alexei, sai da Coral. Voltar com o Roberto Alexei, bom dia, contato radar na decolagem, estou para o nível 080 na saída coral. 080, saída coral, Roberto Alexei. Peca acionamento no 09, tá 3601. 3601, autorizado, puxa, reforma táxi. Tan 3601 com 89 a bordo 89, 4 horas 35, alterna o aeroporto do Galeão. Tan 3601. 89 a bordo, Tan 3601, taxi a Pátio 1, no Índia, reporta, ponto espertão no 0 pronto, que negar no 020. Índia, Pátio, Índia, reporta da Ponte Federal, Tan 3601. Autorizado, a linha de colapso no 0.180 graus 089. A linha de colapso Papatango Romeu Charlie X-ray, o controle Ilhéu solicita que mantenha a prova de coral após coral direto descender. Um, decolou 05, controle 120, decimal 8.